13º volume da obra. O arquiteto idealizador deste mundo de matéria. Hoje, todos convictos do seu verdadeiro mundo de origem, convictos de que já estão no mundo racional. Hoje, todos vivendo tranquilos por conhecerem e saberem o porquê dessa formação racional, o porquê dessa degeneração racional, o porquê todos ficaram assim nessas condições, vivendo sem saberem o porquê estão vivendo, tendo vida e sem saberem o porquê dessa vida, e dizendo muitas vezes: a vida é um caos de misérias, mas tão miserável que nós não sabemos o porquê da vida. Vivemos, mas não sabemos o porquê que temos vida. Não conhecemos a verdadeira origem de nossa vida. Não conhecemos coisa alguma. Estamos aqui perdidos, ou estávamos aqui perdidos neste mundo, sem saber porquê. Então, ninguém sabendo que, vivendo nesse mundo, acontecia o desequilíbrio, a desordem, as confusões, enfim, tudo de ruim, por não saberem o porquê têm vida, por não saberem o porquê estão vivendo, no mundo ou em um mundo, sem saberem o porquê do mundo. Então, não podia coisa alguma dar certo, porque não sabiam nada de certo, não conheciam nada de certo. Por isso, tínhamos que viver desacertando a vida toda, na incerteza de tudo, e daí multiplicando os males, multiplicando tudo de ruim, multiplicando o sofrimento. Tudo isso por não saberem. Aprenderam a falar tal e qual um papagaio, e julgavam e pensavam que sabiam muito, que estavam muito adiantados. Estão adiantados no sofrimento. Sabem muito. Sabem o quê? Sofrer sempre. A sabedoria é tanta que o sofrimento prova o contrário pela sua multiplicação. Então, tinham que viver nesse desequilíbrio infernal, por pensarem que sabiam, por pensarem que conheciam, e vendo em si mesmos que nada conhecem, que nada sabem. Vejam que o mundo sempre foi de sofrimentos, tormentos, desilusões e tudo, enfim. Hoje, chegando em mãos de todos, o porquê de tudo isso, porquê dessa vida ser assim, e o porquê não conheciam o princípio nem o fim de coisa alguma. Vivendo horrivelmente de aparências, vivendo traindo a si mesmos e dizendo: a vida é fingida, é falsa e traiçoeira, e por isso, de repente, ficamos sem ela. Ainda mais dizendo: quem fez esta vida assim foi mais imperfeito do que nós, porque todas essas imperfeições só podiam partir de um imperfeito. Quem fez tudo isto, se fosse perfeito, nós éramos perfeitos, nós éramos direitos. Mas quem fez tudo isto foi mais imperfeito do que nós. E vamos implorar a este imperfeito o quê? Mais imperfeições? E assim, muitos se tornando materialistas. Se o que nós sabemos é à custa de nós mesmos, com muito sacrifício para dar um jeitinho, para ter mais um confortozinho, se tudo é à custa da inteligência, com muito sacrifício, com muita luta, se nada se resolve sem luta, nada se resolve sem sacrifício. Portanto, quem fez isto foi pior do que nós. Nós estamos vivendo aqui querendo acertar, e a vida toda por acertar, sempre desacertados, e sempre por acertar. Vai ver que esse camarada ainda ri do nosso sacrifício para podermos vencer. Vencermos o quê? Aparência só. E assim, muitos se tornando materialistas, chegando ao ponto de pensarem assim, e outros com pensamentos piores ainda. Por que tudo isto? Por estarem perdidos em um mundo sem saberem porquê. Por terem vida sem saber o porquê da vida, vivendo nesse atoleiro de sofrimentos e dizendo: quem nos fez assim foi pior do que nós, porque nós procuramos fazer tudo certo, tudo bom, direito, e quem nos fez imperfeitos, cheios de defeitos. Assim se constituía o modo de pensar de muitos, inconscientemente pensando assim. Hoje, estão vendo que tudo isto é por causa do desespero de causa, por nada de certo conhecerem e por nada de certo saberem. Vendo hoje e sabendo que o mundo é consequência de seus próprios habitantes. Mas, antes de conhecerem que o mundo é consequência de seus próprios habitantes, supunham que existisse um grande arquiteto que idealizou a formação desse mundo, do frio e do calor. Então, muitas vezes, dizendo: esse arquiteto não soube regular a temperatura, não soube. Uma hora frio de matar, outra hora calor de matar. O arquiteto errou em tudo. E assim, muitos hoje chegando à conclusão pelo conhecimento racional e dizendo: é verdade, fizemos uma porção de ideias perdidas. Imaginávamos uma porção de coisas absurdas que não podiam ser. Mas, inconscientemente, por coisa alguma sabermos, tínhamos mesmo que imaginar, para ver se encontrávamos uma solução deste mundo em que nós vivemos, e nunca foi encontrada esta solução. Planejávamos, pensávamos e dizíamos no fim que o mundo é envolvido em densos mistérios e que ninguém nunca poderá solucioná-lo. O mundo é misterioso, porque de positivo ninguém conhece coisa alguma. Falamos muito, mas nunca encontramos a nossa origem. Falamos muito sem base, sem lógica. Falamos num vazio. Somos uns papagaios que falamos demais. Vivemos aqui de aventuras, de experiências em experiências para acertar ou não. Na nossa vida existe esse grande vazio. Ninguém nunca soube de onde veio nem para onde vai. Ninguém nunca soube a sua verdadeira origem. Ninguém nunca soube a origem deste mundo e de todos esses feitos que aí estão. Vivemos uma vida vazia. Vamos aqui vivendo com estes engambelos todos, de aparências, aparentando que não somos, iludidos com esta vida sem saber o porquê dela, iludidos com o mundo sem saber o porquê dele, e iludidos com tudo que existe, vivendo horrivelmente de ilusões, vivendo assim tenebrosamente de aparências, uma vida completamente vazia, porque da verdadeira realidade não se conhece coisa alguma. E assim, vivendo igual a um pato dentro da água, que não sabe o porquê é um pato, e não sabe o porquê da água, e não sabe por que gosta da água, e não sabe por que existe água. Vivendo igual a um pato, achando a vida uma coisa esquisita, por nada de certo conhecer. Achando o mundo uma coisa esquisita, por não saberem ao certo o porquê de tudo isso. É uma vida de lamentos, tormentos, aborrecimentos. Uma vida de vaidosos, inconscientes, que vivem sem saber por que vivem. Vivem sem saber o porquê de sua existência. E ainda tem vaidade de serem animais. E ainda tem vaidade, por desconhecerem o porquê são animais. Ainda se tornam vaidosos, por nada de certo saberem, por nada de certo conhecerem. Vejam a causa de todos os tormentos, a falta do saber verdadeiro. Agora, hoje, todos sabendo o porquê ficaram assim, todos sabendo o porquê da existência desse mundo ser assim. Hoje, todos felizes e contentes, por saberem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Hoje, todos felicíssimos, por conhecerem e saberem por que o nada se formou em um tudo aparente, para voltar ao nada. Hoje, sabendo por que eram cegos, lutando nessa vida do nada, para tudo terminar em nada. Hoje, todos sabendo o porquê desse nada, o porquê desse tudo aparente e o porquê dessa vida inconsciente. Por serem inconscientes, davam valor ao nada, como se o nada tivesse valor. Qual é o valor do nada? Nada. Mas, por viverem inconscientes, brigavam pelo nada, por nada. Guerreavam pelo nada, perdiam a vida pelo nada, e julgando, pensando e sonhando, pela inconsciência, que o nada tudo fosse, dando valor àquilo, coisa alguma tem valor. Qual é o valor do nada? Nada. E por isso, tudo acaba em nada. Mas as aparências, a inconsciência, e por não saberem o porquê de sua existência, é que viviam assim, iguais a bichos irracionais, que têm o nada como se tudo fosse, que prezam o nada como se tudo fosse, e vendo que não estão adiantando nada, porque tudo acaba em nada. Então, quem adora o nada, quem preza o nada, é um inconsciente. Porque que valor tem o nada? Nada. O nada acaba em quê? Em nada. Então, a vida do nada, da luta do nada pelo nada, e tudo termina em nada. Qual é o valor do nada? Nada. Então, quem luta pelo nada, o que está adiantando? Nada. Iludidos pelo nada, iludidos pelas aparências, traídos pelas aparências, dominados pelas aparências, por viverem inconscientemente. Quem vive inconsciente não sabe o que está fazendo. Está variando. E por variar deste jeito, é que dá valor àquilo que não tem valor. Qual é o valor do nada? Nada. E vivendo assim, horrivelmente de aparências, iludidos, e por não darem conta da sua tremenda ilusão. Pensam que estão certos e vendo os fracassos, os golpes cruéis e a multiplicação do sofrimento, de todas as ruínas e de todas as monstruosidades contra si mesmos. Então, o que adianta lutar pelo nada? Está adiantando alguma coisa? Não. Não está adiantando nada. É um iludido. É um traído. É um traidor de si mesmo. E por ser um traidor de si mesmo, é um sofredor. Sofredor sempre, por viver iludido, pensando que está certo, pensando que sabe, e o sofrimento provando que nada sabe. Por viver iludido, por viver inconsciente. Vidas de inconscientes. Um inconsciente é um bobo, e por ser bobo, é um sofredor, com suas bobagens, com suas sábias burrices do nada. Então, que valor tem o nada? Nada. Quem dá valor ao nada, não está adiantando nada. É um inconsciente. É um doente que está variando. E por estar variando, não dá conta da ilusão de que está imbuído. Com esse tudo aparente, com esse tudo ludibriador. Por ser ludibriador, é como se vê no mundo as calamidades e a dor. Então, é preciso que se reconheça, que reconheça o seu valor de aparelho racional e não mais animal racional. Como animal racional, é que viviam assim, dando valor ao nada, como se o nada tivesse valor. Que valor tem o nada? Quem dá valor ao nada não está adiantando nada. E a quem não está adiantando nada, o que é que acontece? Sofre sempre. Assim, sempre foi a vida da inconsciência. Tudo isso por não saberem o porquê de sua existência nesse mundo e por não saberem o porquê da existência desse mundo. Então, fizeram da mentira a verdade. Fizeram do nada a verdade. O que é o nada? Mentira. E aí, as multiplicações do sofrimento. Agora, todos estão iluminados racionalmente por conhecerem o conhecimento racional. E assim sendo, tudo se multiplicando de bom, tudo se multiplicando de bem, por todos estarem na estrada do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, vivendo todos felizes e contentes para o resto da vida, por terem o que necessitavam há muito, a solução do seu ser e a solução do mundo em que vivem, a solução do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos olhando para a vida da matéria, olhando para a vida do nada e encarando o nada como ele deve ser encarado. O nada como nada. Hoje, cientes e conscientes da vida do nada, colocando o nada em seu lugar verdadeiro. O que vale o nada? Nada. Porque tudo acaba em nada. Então, o que adianta dar valor àquilo que não tem valor? Não adianta nada. O nada, o consciente racionalmente que está vivendo aí na vida do nada, encara-o como ele deve ser encarado. Qual é o valor do nada? Nada. Então, a vida do nada só tinha valor quando viviam inconscientemente. Por viverem inconscientes, é que viviam assim horrivelmente. Tinham o nada como se tudo fosse. Valorizavam o nada como se o nada tivesse valor. Tinham o nada acima de tudo, até de sua própria vida. E por isso brigavam pelo nada, se estrangulavam pelo nada, guerreavam pelo nada, se sacrificavam pelo nada, porque viviam inconscientemente. E o inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que diz, não sabe o que quer. É um ser desequilibrado, é um ser variante, é um ser que vive sonhando, que vive de sonhos. Então, o inconsciente tinha o nada como se o nada tudo fosse. E por isso, a multiplicação do sofrimento. Querendo acabar com o sofrimento e multiplicando sempre o sofrimento, por viverem inconscientemente. O inconsciente é aquele que nasceu em cima dessa terra sem saber por quê nem para quê. É um animal racional. Se perguntar o porquê é um animal racional, ele não sabe o porquê. Ele não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não conhece a origem, não sabe por que pisa em cima desta terra, não sabe o porquê tem vida, não sabe o porquê da vida. O inconsciente não sabe coisa alguma. Se sabe falar, é porque teve quem o ensinasse. Eram uns verdadeiros papagaios, vivendo inconscientemente, horrivelmente dessa forma, como um outro animal qualquer. Então, o inconsciente é uma verdadeira isca. O inconsciente pensa que na matéria está o tudo que ele necessita. Pensa que a matéria é uma coisa verdadeira e, por isso, dá valor àquilo que não tem valor. Dá valor ao nada. O inconsciente é um animal e, por isso, estava na categoria de animal racional. E tinha mesmo que ser assim, inconsciente, por ser um animal. O animal tem o nada como se o nada tudo fosse. Vivendo assim, inconscientemente, multiplicando o sofrimento de si mesmos e de todos, por viverem variando, por viverem sem saber o porquê vivem, o porquê de suas vidas serem assim. Os inconscientes não sabem responder o porquê do seu verdadeiro ser. Sabe que vive nesse mundo, mas não sabe o porquê do mundo, vivendo assim, abaixo do ridículo. Que valor tem o nada? Nada. Então, quem dá valor ao nada vale menos do que o nada. Está abaixo do ridículo. Foi gerado do nada. Formou-se em um tudo aparente, que nada é, e termina em nada. Não sabe o porquê desse nada, como nunca soube, a não ser agora. Então, como é que vai se ridicularizar desta forma, dando valor ao que não tem? Qual é o valor do nada? É nada. Quem dá valor ao nada sabe o que está fazendo? Não. Tudo por serem inconscientes. E por serem inconscientes, viverem inconscientes assim, desta maneira, é que nunca souberam o porquê de sua existência. É que nunca souberam da existência desse mundo. Por serem inconscientes. Os inconscientes não sabem por que vivem. Eles vivem igual a outro animal qualquer. Ou a outro animal qualquer que não sabe o porquê de sua existência. Vivem nas mesmas condições. Se perguntar ao inconsciente, quem és tu? Que a ilusão é tanta que não sabes o porquê vives, que não sabes o porquê tens vida. O inconsciente é um perdido, sem saber por que está perdido no mundo, que não sabe o porquê desse mundo, vivendo que nem um papagaio. Os que aprendem muito falam muito, e os que não aprendem nada não falam nada, vivendo horrivelmente dessa maneira, e por isso o sofrimento sempre se multiplicando, por viverem inconscientemente. Hoje, por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e conhecerem o porquê dessa vida aí do nada, são conscientes. E o consciente olha para o nada e coloca no seu devido lugar. O que adianta dar valor a uma coisa que não tem valor? O consciente vive racionalmente, equilibrado, e o inconsciente completamente desequilibrado, porque o consciente sabe o porquê está vivendo em cima dessa terra, e o inconsciente não sabe, e nunca soube, o porquê está vivendo em cima dessa terra. Então, o inconsciente é materialista e o consciente não é materialista. Conhece o seu mundo de origem, o mundo racional. Vive para o seu mundo e não para o mundo a que não pertence. O mundo inconsciente. Está aí no mundo inconsciente, mas não vive para o mundo inconsciente. Vive para o seu verdadeiro mundo, o mundo consciente, o mundo racional. Então, o consciente é equilibrado racionalmente. Recebe todas as orientações precisas do mundo racional, do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, a vida do consciente é uma vida equilibrada racionalmente, e a vida do inconsciente desequilibrada, multiplicando sempre as ruínas de si mesmo, por dar valor ao que não tem valor. Sim, porque a vida é fluídica. O fluido é uma coisa passageira. E por isso, uns aninhos de vida e aí acabando a vida das aparências. Então, para o inconsciente, o que é que adiantou lutar tanto? Sofrer tanto para nada? Tudo acaba em nada. Por a verdadeira vida não ser essa. A verdadeira vida é a vida racional. Essa é a vida negativa, a vida da inconsciência, a vida da matéria, a vida do nada. A vida consciente é a vida positiva, a vida do tudo verdadeiro. E a vida do inconsciente é uma vida de mentira. Tinham que ser assim, porque estavam na categoria de animal racional, para serem lapidados, até que chegasse a fase que aí está, a fase racional, a fase de aparelho racional, para então conhecerem e saberem o que estão conhecendo agora, na fase de aparelho racional. E assim, o consciente vive bem, feliz e contente, porque sabe o porquê está vivendo, sabe o porquê vive dessa maneira, sabe de onde veio, como veio, por que foi parar aí, em cima dessa terra, para onde vai e como vai, para o seu verdadeiro mundo de origem. Então, o consciente vive feliz, alegre e contente, e o inconsciente, completamente ao contrário, infeliz e sempre insatisfeito, devido ao desequilíbrio, pela inconsciência. Daí, o inconsciente vive igual ao irracional, num certo ponto de vista, porque vive em falso, vive de aparências, vive negativamente. E assim, hoje é uma coisa, e amanhã é outra. O inconsciente vive perturbado, nervoso, sem sossego, amolado, aborrecido, zangado, contrariado, agonizando sempre, porque é um doente, não sabe por que está vivendo assim, horrivelmente. O consciente já é de outra forma, muito diferente. O consciente pertence ao mundo racional. O consciente já pertence ao mundo racional. E o inconsciente ao mundo animal. Então a vida do inconsciente é uma vida de multiplicação de sofrimento sempre, por ser inconsciente. E a vida do consciente, tão diferente. Porque o consciente é orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E daí, equilibrado racionalmente. Tudo dando certo em sua vida, por viver conscientemente, racionalmente. Tudo tinha que chegar o seu dia. E chegou, o dia de todos saberem e conhecerem o porquê da situação deplorável do animal racional. O inconsciente não tem sossego. Vive desassossegado sempre. Vive no inferno em vida, preocupado, amolado, zangado, nervoso, uns contra os outros. A vida do inconsciente é padecer sempre. É por ser inconsciente. E a vida do consciente, completamente diferente. Feliz e alegre sempre. Multiplicando tudo de bom, tudo de belo e sublime na vida do consciente. O inconsciente, completamente ao contrário. O inconsciente vive nas trevas, vive sob a luz do fogo, a luz do animal irracional. Vive em trevas, enterrado nas trevas, embriagado pelas trevas, agarrado às trevas. Por viver em trevas, vive ambicionando tudo que não tem valor algum. Vive ambicionando o nada. O consciente vive iluminado pela luz racional, pela luz do mundo racional, o mundo de sua origem. Vive iluminado pela luz divina, que é a luz racional, a luz do mundo racional. Vive racionalmente, recebendo todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, o consciente, iluminado pela luz racional, pela verdadeira luz divina, e o inconsciente, iluminado pela luz das trevas, a luz do fogo, a luz dos martírios cruéis, a luz que sempre manteve todas as catástrofes, todas as ruínas, todas as desgraças, enfim, todas as monstruosidades. Essa é a luz do inconsciente, das trevas, vivendo pior do que bicho, uns contra os outros. Vejam que grande diferença. O inconsciente é teimoso, rebelde, rancoroso, genioso. É maldoso, desconfiado, ambicioso, ganancioso, asqueroso e imundo. Enfim, cheio de defeito, por ser inconsciente, por viver em trevas. O consciente, completamente diferente. O consciente vive por conta do seu verdadeiro mundo de origem. E o inconsciente vive doente, variando por viver em trevas, em um mundo que não é o seu verdadeiro mundo. Então, não sendo o seu verdadeiro mundo, tem que sofrer muito, encontrar dificuldade em tudo, vivendo desfavorecido em tudo, por não saber o porquê está vivendo, e vivendo inconscientemente, porque não sabe o porquê vive. Então, tem que viver sofrendo a vida inteira, por viver sem saber o porquê está vivendo, por ser inconsciente. Daí, a multiplicação de todos em ruínas, e o sofrimento sempre se multiplicando assombrosamente, de fazer pavor e horror. Hoje, todos com o maior tesouro universal em mãos, que é o verdadeiro conhecimento racional, o conhecimento do mundo racional, o conhecimento verdadeiro do aparelho racional. Aos poucos, todos vão chegando a uma conclusão só, da confraternização com o mundo racional, com o mundo verdadeiro do aparelho racional. A confraternização racional universalmente, por ser o mundo verdadeiro de todos. A verdade é uma só. A verdade é racional. Então, a estrada verdadeira é a racional. E assim um pouco, e a confraternização, a união de todos, racional. A união racional, a confraternização racional com o mundo racional. Todos unidos ao mundo racional. Todos unidos ao seu verdadeiro mundo. O mundo verdadeiro do aparelho racional. Mas para isso, é preciso lerem e relerem. Lerem e relerem. Para entenderem-se racionalmente. E então aí, o mundo se tornando um verdadeiro paraíso racional. Por todos serem orientados racionalmente. Por todos receberem do mundo racional todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio. Então aí, tudo de bom para melhor se multiplicando racionalmente. O equilíbrio de todos. Vejam as duas vidas como são tão diferentes. A do inconsciente e a do consciente. O inconsciente, mal sempre. e o consciente bem sempre. A vida de todos chegou num amadurecimento tal que o conhecimento verdadeiro racional é o que todos há muito vinham implorando, porque todos já estão amadurecidos pela lapidação feita pela própria natureza. Todos sendo lapidados, sofrendo para serem lapidados, e, para por meio desta lapidação, procurarem conhecer o caminho certo, a estrada certa, a estrada racional, a porta verdadeira do mundo racional, a porta verdadeira da origem do aparelho racional. Hoje, todos brilhando racionalmente, por terem em mãos o conhecimento do mundo racional, o conhecimento que vem do mundo racional para todos. Sabiam que não eram daí, deste mundo de matéria. Sabiam que eram de outro mundo, mas não sabiam onde estava esse outro mundo. E hoje, eu falando do outro mundo, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, que há muito todos procuravam, que há muito todos sabiam que existia outro mundo, e que esse outro mundo é a causa dessa deformação racional, desses feitos que aí estão. Então, viviam nesse mundo de matéria, mas pensando no outro mundo, que é o mundo racional. E hoje, todos cientes de onde vieram, como vieram, para onde vão. Então, a vida da nulidade da matéria, para os conscientes racionalmente, já está encerrada. Ninguém quer mais se preocupar com nada, porque sabe perfeitamente que está perdendo tempo e que não está adiantando nada, porque tudo acaba em nada. Então, para que se preocupar com o nada, se tudo acaba em nada? Hoje, todos querem a vida positiva e não a vida negativa. Todos hoje procuram o certo dos certos e não o errado dos errados. Então, hoje, em primeiro lugar, o mundo racional e sempre o mundo racional. O mundo verdadeiro da origem de todos. Todos volvidos com a atenção para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Vivendo aí, todos na matéria, como estão vivendo, mas conscientemente e não inconscientemente. Então, mais uma vez, qual é o valor do nada? É zero. Nada. Todos unidos com o mundo racional, o mundo do tudo verdadeiro, e não o mundo do tudo, do nada. Quem vive inconsciente vive iludido. O inconsciente é um iludido. Vive de ilusões, de fantasias, da imposturice da realidade, da mentira, procurando o certo na mentira e nunca encontrando, procurando a verdade das verdades na mentira, e nunca poderia encontrá-la. E assim, eis a razão do desequilíbrio infernal. Agora, não são mais para manterem a inconsciência, e sim para viverem conscientemente, viverem sabendo por que estão vivendo, sendo orientados racionalmente pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Na fraca matéria, tudo se acaba. Era horrível viver como viviam, num desequilíbrio infernal. E por isso, todos viviam mal. A vida do mal puro, a vida material, a vida das desgraças, das aparências, das fantasias, das hipocrisias, das frustrações, dos desentendidos sempre, da corrupção da matéria em ruínas sempre, todos vivendo com medo e apavorados, por não terem garantias, devido à inconsciência. E daí o desequilíbrio. Todos assustados, amedrontados, queixosos, sempre tendo o que reclamar. Assim, sempre foi a vida da inconsciência e das multiplicações das mesmas, ou da mesma, sofrendo todos por serem inconscientes. Isto na categoria de animal racional. Mas agora não estão mais nesta categoria de animal racional. E assim sendo, tudo mudando naturalmente para bem, por meio do conhecimento verdadeiro racional. Agora todos conversando, se entendendo com o mundo racional, com o seu mundo verdadeiro, com o seu mundo de origem, com o seu mundo de onde saíram para fazerem esta jornada e chegaram a ficar nessas condições de surgirem do nada, de nada serem e desaparecerem em nada. Hoje, todos sabendo o porquê desse nada, todos se entendendo no mundo racional, com o mundo verdadeiro do aparelho racional, todos se entendendo com seus irmãos, que são habitantes do mundo racional, todos primando e vivendo para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, todos dentro do mundo racional, por serem orientados pelo mundo racional, por serem orientados pelo mundo de sua origem. A origem é racional, e assim todos dentro do mundo racional, conversando e se entendendo racionalmente. Este é o ponto máximo alcandorado que todos alcançaram. Conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem e se comunicarem com ele, entenderem-se com ele e serem orientados por ele, pelos habitantes do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, vivendo todos alegres, felizes e contentes por estarem em contato, dia e noite, com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, junto dos seus irmãos, unidos aos seus irmãos do mundo racional, do mundo da sua verdadeira origem. Todos dentro do seu mundo de origem, o mundo racional. Todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo. Até que, enfim, chegou ao fim a jornada da vida da matéria. Até que, enfim, chegaram ao fim, ou no fim, da vida da matéria, da vida do elétrico e magnético. Hoje, todos dentro do seu verdadeiro mundo de origem, dentro do mundo racional, porque a causa do micróbio para a formação desse feito, desse corpo de matéria, já está no mundo racional. E assim, todos dentro do mundo racional, porque a causa desse feito, que é esse corpo de matéria, não está mais aí, dentro dessa deformação racional. Todos estão dentro do seu verdadeiro mundo de origem. Já não estão mais aí, na vida da matéria. Ainda na vida da matéria está esse feito, que é o corpo fluídico, elétrico e magnético. Que é esse corpo fluídico, elétrico e magnético. Está aí esse corpo, mas a causa já saiu daí, já está no seu verdadeiro mundo de origem, no mundo racional. Portanto, já não estão mais aí. Está aí o efeito da causa, porque não há efeito sem causa. Mas a causa já está aqui, no mundo racional. Então, já estão dentro do mundo racional. Porque o corpo fluídico racional, que estava dentro da deformação racional, já está cá em cima, no mundo racional, no seu verdadeiro mundo. Então, não está mais aí, dentro do elétrico e magnético, a causa desse feito. está aí o feito, com essa vida provisória, com essa vida aparente, com essa vida de mentira, com essa vida ilusória. Iludidos, de repente, fica sem ela. Portanto, não adiantam mais as preocupações com o mundo que não é o seu verdadeiro mundo, com o mundo que está aí em trânsito e já no fim de sua existência. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Portanto, não adiantam preocupações sem limites. As preocupações devem ser as normais e naturais. Até o término desses aninhos de vida que todos têm, aparentemente, para viver nesta sufocação material. Todos sufocados com a vida da matéria. E assim, não adianta mais sonhar. Sonhar com aquilo que não é seu. Sonhar com a matéria. Morreu, acabaram-se os sonhos. Não adianta mais sonhar, porque não são mais para sonhar por serem conscientes racionalmente. Os tempos dos sonhos já se passaram, quando eram inconscientes. Quando eram inconscientes, é que viviam sonhando, sempre aventurando, sempre experimentando, sempre em experiências. Isto quando eram inconscientes. Mas agora não são mais inconscientes, e sim conscientes. O consciente não sonha, é equilibrado racionalmente porque tem a sua situação definida racionalmente. Então, o consciente, para terminar esses diazinhos do nada, vai levando a vida como ela deve ser levada, encarando tudo no normal e natural, de uma deformação racional. E assim, chegou o mundo ao seu fim, o término da vida do nada. Não pertencem mais a esse nada, porque já estão dentro do mundo racional. Dentro do mundo de origem. O que tinha que ir para o mundo de origem já foi, que é a causa desse corpo de matéria. Portanto, se a causa já está aqui no mundo racional, já está o tudo dessa vida aparente. Estando aqui o tudo desta vida aparente, já estão todos no seu mundo verdadeiro de origem. Está aí somente o efeito da causa. Esse corpo de matéria, esse corpo de lama, que surgiu da lama e torna a virar lama. Então, não adianta mais viver para a matéria, porque não são mais daí, desse mundo de matéria. Está aí o feito, que é o corpo de matéria, à espera do seu término, mas a causa, que é o tudo da vida de matéria, que é a coisa principal da vida da matéria, já não está mais aí, e sim no mundo racional. Então, todos dentro do seu mundo verdadeiro de origem, dentro do seu mundo racional. Chegou então o término da vida de matéria. Quando a causa estava aí, eram daí. Por a causa desse corpo de matéria estar aí. Mas agora, a causa do corpo de matéria não está mais aí, e sim no mundo racional. Então, não são mais daí. Aí só está o efeito da causa, que é o corpo de matéria. O corpo de matéria, o corpo do tudo aparente, que por ser matéria, por si mesmo se destrói, e por isso tudo se acaba.